Ai, ai, ai, ai, ai, esse Sidney Ferreira é demais. Yes. Dá um empurro, empurra aqui. Mas tá gostoso, dá um empurro, empurra aqui. Melhor ainda é pular no meio do povo. Melhor ainda é pular no meio do povo. Dá um empurro, empurra aqui. Aqui se dança valsa, aqui se dança twist. Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste. Aqui se dança valsa, se dança twist. Cada um dança de jeito, só não vale ficar triste. Pra cima! Ei, não pisou no meu pé, nem quero saber quem foi. Ei, não pisou no meu pé, nem quero saber quem foi. Embalou, embala, embalou. Não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Foi, embalou, embala, embalou. Não para, não para, não para, não para. Embalou, embala, embalou. E dá um empurro, empurra aqui. Dá um empurro, empurra aqui. Melhor ainda é pular no meio do povo. Melhor ainda é pular no meio do povo. Dá um empurro, empurra aqui. Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste. Aqui se dança valsa, dança twist. Cada um dança de um jeito. Cadê a minha cidade? Joga pra cima! Oi! Era um piso no meu pé, e quero saber quem foi. Era um piso no meu pé, e quero saber quem foi. Embalou, embalou. Não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não parou. E embalou, embala. Não para, não para, não. Embalou, embalou, embalou. Dale DJ Sidney. Magnético Light. Magnético Light. A explosão de Ananindeua. Sejam bem-vindos ao nosso show. Saiu na capa do jornal, fumando cachimbo em pleno carnaval. Tererê não gosta de sorvete quente. Tererê só pula carnaval com a gente. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. De fumar cigarro, tererê não bebe quando sai de carro, tererê não faz amor sem camisinha, tererê não come nada sem farinha. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê. Quando vira índio ele fica nu, na salada dele tem tomate cru. Tererê é o mais querido do Brasil. Tererê só quer pular atrás do trio. Vai, tererê! Vai, tererê! Vai, tererê! Tererê, tererê! Vai, tererê! Vai, tererê! Vai, tererê! Tererê, tererê! Hey! Tererê saiu na capa do jornal, fumando um cachimbo em pleno carnaval. Tererê não gosta de sorvete quente. Tererê só pula carnaval com a gente. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. Pê, pererê, pê, pê, pê, pê. Tererê não gosta de fumar cigarro. Tererê não bebe quando sai de carro. Tererê não faz amor sem camisinha. Tererê não come nada sem farinha. É Sidney Ferreira. Magnético Live. Arrebenta, mano. Festa no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar meu pipa, toca samba pra você. Festa no candial.

Online. Magnético Light, esse é demais. Vem fazer o M. Estou sabendo que cachaça não é água. Não tem nada, não tem nada não. O dia fecha a cachaça pra tá moçada, pra rapaziada brincar com animação. E nesse week, a barra de cuzão. Bota os caminhão, a minha lata na mão. Vou na gelada, eu não paro pra mover. Mãozinha pra cima, pra cima. Eu quero uma latinha, tô soltando você. Eu quero uma latinha pra botar de beber. Ferreira, arrepiando. Vamos dar a volta no gueto. Vamos dar a volta no gueto. E a chimbalada tá de banda. E a chimbalada tá de lata. E a chimbalada tá de banda. E o povo todo tá de banda. E o povo todo tá de lata. E a galera tá de banda. E meu Brasil. Arrebentando! Vamos rei, vamos rei, vamos rei! Você é pra cima, você é pra cima! Olha que eu sou o faraó, prazer minha mãe, diga! Sou faraó, passeio pelo sol, sou faraó, o rei da folia, sou faraó, e São Luís é alegria. Mas carrega o seu tampão. Sendo perto do museu, cê dá cebas é baixão. E no lobo do camelo, joga pra cima, joga, joga. Sou faraó, prazer, minha mãe. Sou faraó, olha, eu passeio pelo sol. Sou faraó, eu sou o rei da folia, tá legal? Sou joga faraó. Luz, joga luz, joga luz. Agora, bate na palminha da mão. Bota a palminha da mão, bota a palminha. Olha, olha, olha, olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral, do pedir. Joga a mãozinha pra cima e grito ai! Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. Cadê a galera de lá do fundão? Quer me ver, quer me ver, quer me ver? Ai. DJ Sidney Ferreira, a gente se liga em você. Vai, eu tô feliz, porque te amo, mingura e amendoim. Ai, eu tô legal, porque te quero, minha vida é carnaval. Ai, eu tô feliz, porque te amo, mingura e amendoim. Ai, eu tô legal, rema, rema, rema, sai do chão, sai do chão. E tá ligado do outro. Boto do lado do pescoço. E tô caiado se invadir. Eu vim aqui pra te querer, pra te gostar. E tá ligado do outro. Olha aqui, boto do lado do pescoço. E caiado se invadir. Eu vim aqui pra te curtir. Vem, vem, vem, vem, vem. Sai! Magnético Light. O espetáculo no ar. O amor me pegou, por verdadeiro pra durar, vai durar. Fala de fevereiro para quando chegar. A festa junina você vai se lembrar, da gente na rondina. Cachaça! O amor me pegou, por verdadeiro pra durar, vai durar. Fala de fevereiro para quando chegar. A festa junina você vai se lembrar da gente na rotina. Cachaça! O amor me pegou. Fui verdadeiro, vou durar, vai durar. Pra lá de fevereiro, para quando chegar. A festa junina, você vai se lembrar da gente na rotina. Cachaça! O amor me pegou. Fui verdadeiro, vou durar, vai durar. Pra lá de fevereiro, para quando chegar. Festa junina, você vai se lembrar da gente. Mocinha pra cima, pro lado e pro outro, sai do chão. DJ Ferreira, o DJ da galera. Let's go, meu DJ. O Cris quiser gritar, tá melada de vender. No cachorro dessa timbalada, vou chegar aqui. Vai no passeio dessa timbalada, minha pessoa. Olha, eu cheguei. Vem aqui para mostrar tonelada de desejo do xerém dessa timbalada, puxa que é teu. No caminho dessa timbalada, puxa princesa. Viver, valer, pros outros levar. De ir para agora é pra lá. E me dizer que amarelo. E viver, valer, pros outros levar. Tá legal, é pra lá. Esquerda, direita, pra cima, pra cima. O amor, e leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. E leva, leva, leva. Leva, leva no timbal. É você, você e eu. Tô feliz é de viver. Com dinheiro ou sem dinheiro. Eu me virei em fevereiro. E hoje tô feliz é de viver. Com dinheiro ou sem dinheiro. Fevereiro eu vou. Olha só, olha só, olha só. Fevereiro eu sou. É você, você e eu. Tô feliz é de viver. Com dinheiro ou sem dinheiro. Eu me virei em fevereiro. E hoje tô feliz é de viver. Com dinheiro ou sem dinheiro. Fevereiro eu vou. Olha só, olha só. Magnético Light no comando, DJ Sidney Ferreira. Bye. o DJ que toca no 18. É Sidney Ferreira. O talento que faz você dançar. Magnético Light. Aqui você sente a diferença. Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir, em cima de um trio, em pleno carnaval, fazer uma ligação entre todos os falantes, falar para um coração que agora está distante. Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir, em cima de um trio, em pleno carnaval, fazer uma ligação entre todos os falantes, som fixo e sonolante, no microfone importado, cantar pro meu amor, Maria Joaquim. Magnético Light, a explosão de Ananindeua. Batei no seu cabelo, espalha sua magia pelo ar. Ele vai me encontrar esperando que o destino revele enfim os segredos que tem pra me contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Oh, aquele grito que era preso na transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é o bicho, é o bicho. Vou te devorar, crocodilo eu sou. É o bicho, é o bicho. Vou te devorar, crocodilo eu sou. É o bicho, é o bicho. Vou te devorar, crocodilo eu sou. Mais tarde, é digital, eu vou brincar da alegria. É denominado de fogão. O estampido é com os quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem vem disso, é quem mais dança. Os gritos aqui na bomba folia. Os deuses igualando todo encanto. Toda dança, rapa plana, estamos gratificam. Quem fica no bem se voltar. Atenção, a primeira pista. E um beijo batom que não vai pra soltar. A expressão do luxo entende pica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh oh. Avisa lá que eu vou. Ô, Zé! Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, oh yeah. Vou me juntar, o lobo que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido é com os quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem me diz, é quem mais dança. Os gritos se afirmavam na folia. Os deuses igualando todo encanto. Toda planta, planta, estamos gratificam. Quem fica no bem se voltar. Atenção, a primeira pista. E o beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do mundo se identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Pois é! Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, oh yeah. Vou me juntar, o louco que é da alegria. É denominado de vulcão. O estampido é com os quatro cantos do mundo. Em menos de um minuto, em segundos. Nossa gente é quem me diz, é quem mais dança. Os gritos afinavam na folia. Os deuses igualando todo encanto. Toda dança, rapa plana, estamos gratidão. Quem fica no bem se voltar. Atenção, a primeira vista. E um beijo batom que não vai mais soltar. A expressão do gosto identifica. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Quero ouvir! Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou. Pois é! Que beleza, gente boa! Rebola comigo, Sassarica! Vai, vai, vai! Oh. Magnético, a explosão do som! É de Ananindeua, detonando pra você! Ou requebrar, requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebrar, requebrar, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Deusa de marrom, jeito sensual. Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir.

Sidney Ferreira. Ferreira. Está ligado na sequência do DJ Sidney Ferreira. Saudade é com DJ Sidney Ferreira. Dama Sidney Ferreira, o DJ da galera. Mostra como se faz uma festa de primeira pra esse povão. Let's go, meu DJ. Que saudade! A base do espírito original, Chu, formará no Éden um ovo cósmico. A imersão, nem os íris sabe como aconteceu. A imersão, nem os íris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia. Código de Gap Inuti gerou as estrelas Osiris proclamou matrimônio com Isis e o Mausé irado assassinou e imperar Horus levando avante a vingança do pai derrotando o império do Mausé o grito da vitória que nos satisfaz caber Tutankamon Sidney Ferreira, a marca do sucesso. Ônibus lotado, povo apertado. Será que na vida tudo é passageiro? Um calor danado, povo sem dinheiro. Tenho lá minhas dúvidas se Deus é brasileiro. Deus não pega ônibus de lotação, mas deve ouvir pedidos e reclamação. Não tem nem conexão. Se ele for o gerente do Brasil, me disseram que eu estou em todo lugar.

Paquerê, Paquiru. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Paquerê, Paquiru. É o novo som. Magnético Light é pressão pra você. Essa menina não tá com nada. Essa menina não tá com nada. Quando ela desce, ela me acaba. Quando ela desce, ela me acaba. Essa menina diz que sabe tudo. Essa menina diz que sabe tudo. Quando ela quebra, eu fico maluco. Quando ela quebra, eu fico maluco. Quebra que eu quero ver. Quebra que eu quero ver. Quebra que eu quero ver. A cintura mexer. Quebra que eu quero ver. A cintura mexer. Olha que eu não sou gato. Eu sou gatinho. Olha, eu não sou gato. Eu sou gatinho. Olha que eu não sou gato. Eu sou gatinho. Olha, eu não sou gato. Eu sou gatinho. É, quem for moça, bata na mão. Bata na mão, bata na mão. Quem for homem, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Diga aí. Quem for moça, bata na mão. Magnético Light é demais! Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha. carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, e depois dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, e agora cai a mucimba, é porque a marrom é bamba. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, ei, e agora cai a mucimba, é porque a marrom é bamba. Fecha atenção no que agora eu vou falar. Está rolando uma sumigueira na marrom que é de abalar. E quem não viu, venha pra ver. Se quiser curtir a marrom, você vai ter que correr. Preste atenção no que agora eu vou falar. Está rolando uma sumigueira na marrom. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, isso tá bom. Dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, dá uma carreirinha, e depois dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, e agora cai a mucimba, é porque a marrom é bamba. Botando pra quebrar. Arrebenta, mano. Desce com a mão na cabeça e vai descendo. Desce a outra na cintura e vai mexendo. Mexe esse teu corpo todo, quero ver você quebrar. E pro babado o povo balançar, eu disse desce com a mão na cabeça e vai descendo. A outra na cintura e vai mexendo. Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar. E pro babado o povo balançar. Com esse jeito meio que me deixa louca, tô alucinado, fora de tesão. Agora vem comigo sentir essa emoção. Com esse jeito meio que me deixa louca, tô alucinado, fora de. Agora vem comigo, sente emoção, ah. Eu disse desce, com a mão na cabeça e vai descendo. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Mexe, esse teu corpo todo, quero ver você quebrar. Vem pro babado, povo balançar, eu disse desce. Desce, a outra na cintura e vai mexendo. Mexe, esse teu corpo todo, quero ver você quebrar. E pro babado novo balançar. Com esse jeito meio que me deixa louca, tô alucinada, hora de tesão. Agora vem comigo sentir essa emoção. Com esse jeito meio que me deixa louca, tô alucinada, hora de tesão. Agora vem comigo. Eu disse desce, com a mão na cabeça e vai descer. Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar. E pro babado o povo balançar, eu disse desce. Com a mão na cabeça e vai descendo. A outra na cintura e vai mexendo. Esse teu corpo todo, quero ver você quebrar. E pro babado o povo, simbora! Quer relembrar, meu babado? É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Vaqueiro, vaqueiro, é o novo. É o novo som de Salvador. Pra querer, vaqueiro. É o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador. Pra querer, vaqueiro. É o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador. Pra querer, vaqueiro. som de Salvador. Vaqueiro, vaqueiro, é o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador. Vaqueiro, vaqueiro, novo som de Salvador. Aí, vaqueiro, vaqueiro, é o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador. Vaqueiro, vaqueiro, chora no Moraes. Segura baixinho, baixinho. Baixinho, suigado. Suigado, Bobete. Requebra mãe, pau que nasce torto nunca se direito. Menina que requebra mãe, domingo ela não vai, domingo ela não vai não, domingo ela não vai, domingo ela não vai. Simbora! Pau que nasce torto nunca se direita. Menina que requebra mãe, pau que nasce torto nunca se direita. Menina que requebra mãe, domingo ela não vai, domingo ela não vai não. Olha, domingo ela não vai, domingo ela não vai não. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é babado novo arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é babado novo arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você viu o resultado. Depois de 9 meses você viu o resultado. Depois de 9 meses você viu. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. E atenção, atenção. Prepara pra decolar minha banda. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, vai, vai. Sobe, meu Deus. Me chama goma de brincar. Ei, goma, ei, goma. Ei, goma de goma. Ei, goma, ei, goma. Ei, goma de goma. Eu não posso passar pela rua de lá que o compadre me chama goma de brincar. Ei, goma, ei, goma. Ei, goma de goma. Ei, goma, ei, goma. Ei, goma de goma. Epa, ei, ai, ai. DJ Calado Mix. Vamos nessa, DJs. Obrigado, meu